Yeah. Yeah. Hoje já me sinto leve, yeah. Nem um nigga um gajo deve, yeah. Sucesso tá a piscar o olho lá fora, tá na minha drag, yeah. Spotify agora sente, yeah. Nigga na excelente, yeah. Paga alguns dólares sabendo do quanto pra birra já serve. Hoje em dia já não tenho reis, todos agora querem ser meus filhos. Todos querem ajuda desse nega. No lobito sou uma lenda, onde passo grita rola. Dou um pulo a todas tropas, se nem joelho mano rola. E um beijo a todas moças. Hoje tô mano, tô gato, tão claro, tô caro, tô raro, tô chique. Também eu mato, eu chapo, eu rapo, me gabo, sou chato no beat. Eu até calmo, eu papo, encanto, encanto e canso tua beat. Que não faço, eu passo, avanço, sou um gajo que só quer dinheiro. Já me importo, eu cobro no show meu cachê. Não me esforço se o feat não vir com money. Já tô pronto pra fora fazer meu turnê. Tô num top, só agora estou a perceber. Não sabes de onde vem, mas teus ouvidos me consomem. I'm rocking every day, day, day. Tu não sabes de onde vem, mas teus ouvidos me consomem. I work every day, day, day. Daddy sabe sou uma lenda, daddy sabe sou uma lenda, daddy sabe sou uma lenda. Longo time nessa cena, longo time nessa cena, longo time nessa cena. Mano, sinto sua vibe. É muito tempo nessa cena. É muito tempo nessa cena. Hoje me sinto um rei. Mano, me torno uma lenda. Mano, me torno uma lenda. Veste roupa do meu pai. É minhas que não supera. É minhas que não supera. Mano, umas berras pra Zanai. Mano, me sinto uma lenda. Mano, me sinto uma lenda. Virei uma lenda, sabe disso, nem canto ficção. Mano, minha letra traz mano que vem nos balcões. Me levar é senho de muitos que dizem ser bem mau. A fazer histórias, minhas vidas se gastam jornal. Niggas me falaram que a minha vida é feita de ilusão. Niggas me quedaram, mas mano, eu não caí no chão. Me deram suporte que eu preciso, tanto viver disso. Não sou profeta, mas sucesso pra ti eu profetizo. Digo, sou uma lenda porque ainda pagas pra me ver. Depois trocar deles, mano, isso não te faz vencer. Eu sou mesmo, mas o Freddy sabe, eras como um enriquecer. Viver uma lenda, mano, aponta para não esquecer. Sou bom até no teu gueto, letra se tu não te leste. Tu fit e pagas sem êxito, vocês parecem levianos. Eu tô em cima do crânio, formato sendo levado. Minha vida é um livreiro, você sabe de onde eu vim. Então deixa eu curtir com a minha team. Eu já compro o que vim fazer aqui. Eu só quero uma grana, bebidas e damas. Cena e me deixam feliz. Minha presença traz pânico. Quando chego, damas ficam lépidos. Ao bem chique, mexendo de majestos. Uma estrela tava usa silicone. Não sabes de onde vem, mas teus ouvidos me consomem. I rock you every day, day, day. Mas tu não sabes de onde vem, mas teus ouvidos me consomem. I rock you every day, day, day. Daddy sabe sou uma lenda. Daddy sabe sou uma lenda. Daddy sabe sou uma lenda. Longo time nessa cena. Longo time nessa cena. Longo time nessa cena. Daddy sabe sou uma lenda. Daddy sabe sou uma lenda. Daddy sabe sou uma lenda. Longo time nessa cena. Longo time nessa cena. Longo time nessa cena.